Boa noite. Boa noite. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. Estamos no início de um novo ano, um novo período que nós temos que aproveitar muito. Cada início de época, de tempo que nós temos a cumprir é uma concessão divina, é uma dádiva divina, é um presente de Deus. Quando se inicia um novo ciclo na nossa vida, é com essa disposição que nós temos que começar. Mesmo que aparente e venha a ter muitas dificuldades, muitos desafios, nós temos que investir no nosso pensamento de otimismo. E nós estamos no começo de um novo ano, uma nova oportunidade que nós vamos ter de muitos dias, 365 dias, agora não mais, porque já estamos aí no dia 20, não é isso? Temos aí 345 dias de muitas realizações, ou 346, porque esse ano é bissexto. Então, nós temos aí muita coisa para fazer. Muitos encaram um novo período, um começo de um novo tempo, como se fosse algo ruim, porque nós vamos enfrentar dificuldades, impedimentos, lutas, não é assim? E aqui no Brasil, e de modo geral em todo o mundo, as pessoas estão começando esse ano com pessimismo. Já estão acreditando que as coisas podem dar errado, que vamos ter muitos problemas, porque parece que o nosso mundo, na atualidade, é muito ameaçador, não é assim? Mas eu posso garantir para vocês que o mundo sempre foi aparentemente ameaçador. Não existe um ano da história do homem sobre a Terra, desde a sua origem mais remota, que o homem não enfrentou um mundo desafiador, um mundo cheio de problemas, um mundo cheio de dificuldades. Por mais que nos fale de problemas, de lutas, de provas, de expiações, de impedimentos, de crises, junto de qualquer situação difícil, também vem muita oportunidade no bem. E nós, na doutrina espírita, já aprendemos que dificuldade não é castigo, não é punição. Dificuldade é, na verdade, o quê? Lição, exercício, que cobra de nós um esforço a mais, para que habilidades que nós trazemos lá em potencial, em germe, possam se desenvolver. Não fossem as dificuldades que nós já enfrentamos ao longo da nossa trajetória evolutiva, ao longo dessa última encarnação, da atual encarnação, nós não seríamos o que nós somos. Nós só temos qualidades porque nós fomos forjados no fogo das lutas, no fogo dos desafios. Então nós não devemos ver os problemas de uma forma tão negativa. Não podemos achar que problemas, que lutas, são coisas que vieram para nos derrotar, não. Eles vieram, na verdade, para que o melhor de nós possa triunfar. E é com essa disposição que nós devemos começar e recomeçar a cada dia, porque também cada dia é um recomeço. E temos que encarar que esta atual vida é só mais um dos recomeços que nós fizemos na vida. E já recomeçamos a vida terrena inúmeras vezes, que é o que nós chamamos de reencarnação. A reencarnação é um conhecimento humano que já está presente na cultura da humanidade por volta aí de 5 mil a 10 mil anos. Os povos orientais tinham já essa compreensão de que o espírito humano, ele não morria após a morte do corpo. Ele retornava à vida num novo corpo. E esse conhecimento também era, no tempo de Jesus, um conhecimento que fazia parte ali das crenças e do conhecimento de uma parte do povo judeu. Aquela parte mais esclarecida, a parte mais conhecedora das tradições religiosas, das tradições espirituais, eles sabiam que existia uma reencarnação. Embora muitas vezes eles não compreendessem tão claramente o porquê da reencarnação, como ela acontece. Felizmente, nós tivemos no século XIX alguém que investigou a reencarnação e trouxe a explicação. Por que nós reencarnamos? Foi Allan Kardec, questionando os espíritos ele obteve dos Espíritos a informação de que nós, humanos, não somos apenas esse corpo. Nós somos, na verdade, um Espírito que temporariamente habitamos esse corpo. E nós somos seres em evolução. Somos seres que somos destinados à perfeição. Somos destinados à glória. Somos destinados a sermos completos de virtude, de amor, de bondade, de inteligência, de conhecimento e de poder. Nós somos tudo isso. Só que para alcançar tanto, uma única experiência terrena não é suficiente. Para atingirmos esse estágio superior de vida, uma única vida não é suficiente. E é fácil entender por quê. Qualquer um que já viveu muito e tem um mínimo de sanidade mental é capaz de admitir que precisa aprender muito ainda. É capaz de admitir que não sabe muito sobre a vida. E nós podemos também comprovar, mesmo que não tenhamos vivido muito ainda, através de inúmeras pessoas que atingiram décadas de vida, 80, 90 anos, e ainda estão perdidas nos seus conflitos, nos seus problemas. Como esses seres vão atingir essa glória do Espírito perfeito em uma única existência, se nessa vida única que eles tiveram até agora, eles não demonstram tanta virtude, tanto poder, tanto conhecimento? Como que eles vão atingir isso? É óbvio que não se faz essa realização numa única experiência. E por mais que nós possamos viver aqui uma vida muito longa, de 100, 100 e poucos anos, nós não atingimos um conhecimento muito grande. Nós vamos ser seres limitados pela experiência que nós tivemos. Daí a dificuldade que nós temos, muitas vezes, de compreender as outras pessoas, porque não vivemos a vida delas, não experimentando as situações que elas já experimentaram. Então, para nós, elas parecem estranhas, têm comportamentos estranhos, parecem pessoas que não são muito capazes, porque nós julgamos que elas estão erradas. Mas talvez, para o modo de vida delas, elas estão certas. Então, como adquirir tanta sabedoria? Como desenvolver tanto a si mesmo? Uma única vida não dá. Uma única vida não basta. Nós necessitamos de muitas experiências. Tem gente que não gosta dessa perspectiva, de que vai ter que voltar aqui para a Terra e sofrer tudo de novo. Vai ter que passar pela infância, pela adolescência, pela juventude, pela idade madura, pela velhice, com todos os desafios que cada uma dessas faixas etárias atravessa. E nós temos que desenvolver essa compreensão de que cada pessoa, em cada uma dessas etapas do seu desenvolvimento humano, ela enfrenta os seus desafios. E se a gente for capaz de reconhecer isso, talvez nós sejamos capazes de exercitar mais a compaixão por cada pessoa, em cada estágio de vida que ela está. Teremos compaixão pela criancinha, pelo adolescente, pelo jovem, pelo adulto e pelo idoso, porque nós vamos saber que cada etapa da vida tem o seu aprendizado. Nós passamos por toda essa transformação justamente por isso, porque cada fase da vida ensina o Espírito, que é um ser infinito, que é um ser que não morre, ensina o Espírito alguma coisa. Por isso que a gente, quando reencarna, já não reencarna sabendo tudo o que a gente aprendeu das vidas passadas. Nós necessitamos esquecer muitas coisas. Nós necessitamos apagar muito do que nós já fomos. Nós necessitamos ter bloqueado o nosso saber, as nossas habilidades. Por quê? Existem coisas que nós não conseguimos aprender facilmente. Quando nós lembramos de quem nós somos, quando nos fazemos criança, quando nos fazemos pequenos, o que que nós fazemos? Aceitamos o que os outros nos orientam. Isso já nos mostra e já justifica por que que nós esquecemos das vidas passadas, que é um esquecimento temporário, digamos, de passagem. Não é um esquecimento definitivo. Um dia nós recordaremos todas essas vidas. Mas para que nós sejamos capazes de recordar vidas passadas, é necessário que nós nos desenvolvamos muito. que nós cresçamos muito, que evoluamos muito, porque não é fácil lembrar de tudo que nós já fomos. Não é algo muito simples. Muitas pessoas são contra a ideia da reencarnação por essa condição simples. Mas se eu não lembro do meu passado, o que me adiantou viver essas outras vidas? Veja, nós não lembramos circunstâncias específicas, o lugar que nós vivemos, as pessoas que nós convivemos, mas aquilo que é real, assim, mais profundo, nós aprendemos e conservamos na atualidade. Por que que existem pessoas que têm tantas facilidades em certas áreas de conhecimento, enquanto outras têm outras facilidades em outras áreas? Um tem uma grande facilidade para coisas manuais, outro tem grande facilidade para áreas como a área da matemática, e outro tem mais sensibilidade para as artes, para a música, e por aí vai. Essas qualidades que as pessoas apresentam mais desenvolvidas do que outras também são uma demonstração dessa anterioridade da existência terrena. E existem casos que é tão gritante como de crianças que, nunca tendo aprendido com nenhum professor o uso de um instrumento musical, elas são capazes de tocar ali peças, composições dos grandes mestres da música. A caso de crianças que, sem ter nada, ninguém ensinado, elas sentam-se ao piano e tocam uma obra de Mozart, sem nunca ter estudado música. Essa é uma demonstração da existência da reencarnação. É uma demonstração de onde vem essa habilidade dessa criança. Ninguém ensinou, não observou ninguém. Pela primeira vez que tem contato com um instrumento musical, é capaz de reproduzir aquilo como se ele fosse um professor daquele instrumento. De onde vem essa qualidade? É uma experiência que o espírito traz. Ele não lembra o nome que ele usou na outra vida, ele não lembra aquilo que ele fez, mas ele tem habilidades que afloram. E assim somos nós também todos. Pode observar, existem coisas que nós sabemos fazer intuitivamente, que ninguém nos ensinou, e nós vamos lá e resolvemos. Ou nós temos preferências que nada explica. Às vezes uma família muito humilde, de pessoas muito simples, sem nenhum acesso à cultura, à informação, tudo muito restrito, e nasce lá uma criancinha que é super esperta. Não tem estímulo para a leitura, para aprofundar-se no conhecimento, mas ela parece que já traz aquele gosto pelo conhecimento que nenhum outro naquela comunidade demonstra. De onde vem essa predisposição a buscar mais e mais, já que aqueles que a influenciariam não trazem essa tendência? Então essa é uma demonstração também da existência da reencarnação. Mas alguém também poderia me perguntar assim: mas não seria mais fácil Deus fazer a gente lembrar das outras vidas com clareza? Porque daí a gente ia entender melhor e aceitar melhor as coisas. É que, na verdade, lembrar do nosso passado exige muito de nós. Exige tanto, mas tanto, que talvez nós não nos sintamos bem com essas lembranças. Talvez nós não fiquemos felizes de lembrar que hoje, aquela pessoa que nós estamos lá dentro do nosso lar, nos esforçando muito para conviver com elas, para desenvolver algum afeto, alguma simpatia, lembrar que essa pessoa é o nosso inimigo, porque nós a prejudicamos profundamente em outra vida. Existem casos de pessoas que foram buscar, e existe técnica para isso, foram buscar relembrar do seu passado, e conseguiram, só que despertaram lembranças que não poderiam ter sido despertadas nessa vida. Lembrar, por exemplo, que a própria mãe tinha sido sua assassina em muitas vidas atrás, e aquela disposição, aquele antagonismo que a filha tinha contra a mãe se acentuou ainda mais com essa lembrança, a ponto de ela não querer mais, nunca mais ver a mãe na atual existência. Por isso que nós temos que esquecer o passado, porque nós podemos trazer lembranças que não são boas agora. Um dia nós vamos lembrar de tudo, Mas como eu já disse, tem que ter uma predisposição, tem que ter uma condição melhor para poder lembrar do passado. E essa condição será qual? Nós vamos ter que ter desenvolvido tanto amor, tanta bondade, nós vamos ter que ter desenvolvido uma capacidade de compreensão, de compaixão muito grande. Aí nós seremos capazes de lembrar do passado, porque o nosso coração vai estar em paz, porque aquele que tem amor no coração tem paz, é capaz de amar e perdoar a si mesmo, é capaz de amar e perdoar o outro. Então aquele que vai no futuro poder lembrar com segurança de todas as suas vidas passadas, será aquele que, tendo evoluído e adquirido cada vez mais conhecimento da lei de Deus e desenvolvido dentro de si o amor, ele terá estrutura para lembrar do seu passado. Por enquanto, para os mais de 7 bilhões de espíritos reencarnados atualmente na Terra, não convém lembrar do passado. Às vezes a gente tem algumas lembranças que a espiritualidade permite que nós tenhamos para dar sentido a algumas situações da vida, mas eles fazem isso de uma forma muito controlada, às vezes através de um sonho que passa a dar todo um significado à nossa vida. Nós tomamos cuidado em sair interpretando qualquer coisa que nós tenhamos como sendo uma revelação do passado, porque muitas vezes é, na verdade, fruto apenas da nossa imaginação. Na verdade, as nossas outras vidas, convém que por muito tempo ainda, elas fiquem no esquecimento. Mas aquilo que nós aprendemos lá, como virtude, como qualidades positivas, aquilo continua dentro da gente. Aquilo continua nos guiando. Muito do que nós nos conduzimos nessa vida, não é só pela experiência que nós temos nesta vida, é também as experiências das vidas passadas. Então nós não estamos sem o suporte desse conhecimento que nós adquirimos nas outras vidas. É que apenas vamos lembrar da parte essencial que realmente é útil a todos nós. Mas como eu já falei para vocês, esse conhecimento sobre a reencarnação era comum na época dos judeus. Não era o povo que tinha esse conhecimento. Quem tinha esse conhecimento, como eu já disse também, eram aqueles mais intelectualizados, aqueles que conheciam mais profundamente os ensinamentos espirituais, as religiões. E no judaísmo, existiam aqueles homens sábios, aqueles homens que estudavam muito, que eram conhecidos como fariseus. Um deles, chamado Nicodemos, certa vez procurou Jesus. O Evangelho não nos fala muito desse encontro. Ele só ficou registrado, e isso por ação divina, para que chegasse até os nossos dias a confirmação de que Jesus tinha falado sim de reencarnação. Esse homem, então, Nicodemos, procura Jesus, e o Evangelho fala que simplesmente Jesus começa o diálogo com ele assim: em verdade, em verdade, vos digo que é necessário que nasça da água e do Espírito, que é necessário que o homem nasça de novo. Essa imagem que eu projetado agora, ela faz menção a esse encontro de Nicodemos e Jesus. Eu, analisado agora, nunca tinha parado para pensar no significado dessa pintura, mas ela nos traz uma ideia assim subliminar, uma coisa que está implícita nela, que é o clarão da luz. Jesus fala para Nicodemos, e ali ao fundo a gente tem uma chama. Aquilo tem um simbolismo muito grande. Ali Jesus, ele está transmitindo a luz do conhecimento para aquele homem. Talvez Nicodemos tenha procurado Jesus para saber se ele era realmente um mestre, porque como o Evangelho só traz registrado que Jesus já inicia o diálogo dizendo: em verdade vos digo que é necessário o homem nascer de novo, talvez Nicodemos tenha perguntado isso a Jesus, porque se Jesus era mestre realmente, ele confirmaria esse conhecimento que era comum para os homens sábios da época, não para o povo, mas para os sábios. E aí Jesus confirma: é necessário que o homem renasça da água e do Espírito. E aí Jesus fala mais algumas coisas que ficam meio confusas, porque daí Jesus fala também assim, que o Espírito Não sabe-se de onde ele vem. Ele sopra, mas ninguém sabe de onde ele vem. Quando Jesus fala isso para Nicodemos, então, muitas pessoas foram interpretar essa passagem achando que Jesus estava falando do batismo, de nascer da água, era como se renascesse naquele momento em que se faz o batismo como um ritual que purifica a pessoa e coloca ela numa nova vida dentro dessa mesma vida. Mas se nós formos ver o simbolismo que a água tem para os povos antigos, inclusive para os judeus da época, nascer da água significava o quê? O ressurgir em vida. A vida material, ela surge, se formos buscar lá no livro Gênesis, nós vamos ver que surge das águas. O mundo material surge das águas. O simbolismo aqui de Jesus falando nascer da água não estava falando de batismo. Ele estava falando nascer novamente de um corpo. E se nós lembrarmos bem mesmo, onde que é gestada a criança dentro do ventre da mãe? Numa bolsa com água. Então nascer da água bem pode significar isso. Nascer da água é você nascer materialmente de novo. E por que nós vamos dizer isso? Hã? Jesus está falando para um homem sábio. E esse homem sábio, ele tinha elementos intelectuais que permitiam ele entender essa linguagem cifrada, oculta, que Jesus está desenvolvendo com ele. Agora, quando ele foi falar para os discípulos que tinham que transmitir aos primeiros seguidores dele um conhecimento mais direto, mais preciso, Jesus também falou de reencarnação. Porque numa certa vez, os discípulos perguntaram para ele: por que que os fariseus dizem que é necessário que antes do Messias vir, venha Elias? Porque isso era um ensinamento que eles conservavam com muita atenção, porque eles sabiam que quando o profeta Elias reaparecesse, era a vinda do Messias, o grande esperado dos judeus. E aí o que que acontece? Jesus fala assim para os discípulos: mas Elias veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. E aí os discípulos talvez questionaram Jesus, e Jesus deve ter complementado o ensinamento, mas o evangelho não deixou registrado esse diálogo. O que ele deixou registrado foi o seguinte: quando Jesus disse que Elias tinha vindo, eles entenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Então veja, quando Jesus foi falar de reencarnação para os discípulos que tinham que ensinar o maior número de pessoas, ele foi direto na questão da reencarnação. Ele confirmou que a reencarnação existia. Por quê? Porque ele diz claramente que Elias tinha vindo antes dele, Jesus. E os discípulos entendiam que esse Elias que Jesus estava falando era João Batista. Mas quem é Elias, quem é João Batista? Essas duas figuras históricas, essas duas figuras do Evangelho, são o mesmo Espírito, mas em duas reencarnações diferentes. Elias tinha sido um profeta do povo hebreu muito importante, muito valorizado por eles, que tinha vivido 900 anos aproximadamente antes de Jesus. E João Batista era primo de Jesus, era alguém que tinha ali crescido com Jesus. O Evangelho também narra o encontro da mãe de João Batista e da mãe de Elias. As duas grávidas eram primas, por isso que João Batista era primo de Jesus. E diz que a criança que ela estava gestando, João Batista, até se agitou dentro da mãe nessa presença, porque ele, como espírito, sentia a proximidade de Jesus ali sendo gestado por Maria. Agora, veja, se João Batista era primo de Jesus, tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus, como era possível ele ser o profeta que tinha vivido 900 anos atrás? Só podia ser de reencarnação que Jesus estava falando. Porque João Batista era um espírito que um dia tinha animado, que um dia tinha sido conhecido numa outra vida como o profeta Elias. E é tão interessante essa história de João Batista e Elias, que Jesus confirmou através dela uma coisa que nós conhecemos bem na doutrina espírita, que é a lei de ação e reação. Jesus, ele não só falou de reencarnação, mas ele disse: a que serve a reencarnação? Que nós reparemos os erros praticados em outras vidas. Quando a gente estuda a história de Elias e de João Batista, fica mais clara essa situação ainda. Elias, que vivera 900 anos antes de Jesus, era um homem muito rigoroso no cumprimento da sua missão de falar da lei de Deus, como eles entendiam no seu tempo, falando dos ensinamentos de Moisés. E era uma pessoa de posicionamento muito firme, muito combativo, muito contundente. E ele, numa certa ocasião, percebendo que os judeus estavam se interessando muito pelas crenças de outros povos, estava absorvendo essas crenças, e ele entendia que o povo precisava seguir aquele ensinamento de Moisés. Ele entra numa disputa com os sacerdotes de um outro povo. Eram os sacerdotes que cultuavam uma divindade conhecida como Baal. E eles então, Elias e João Batista, desafiam esses sacerdotes, ou melhor dizendo, Elias desafia esses sacerdotes numa espécie de competição de quem poderia ser melhor atendido pela sua divindade. Elias estava ali representando Yahvé, o Deus cultuado pelos hebreus, pelos judeus. E os sacerdotes de Baal defendiam Baal, a divindade daquele povo ali, vizinho do povo hebreu. E eles disputam ali quem tem mais capacidade de invocar o poder da sua divindade. As oferendas que Elias ofereceu a Yahvé foram consumidas em chamas. As oferendas oferecidas a Baal pelos sacerdotes, não. Então, nesse momento, Elias usou essa situação para mostrar para os hebreus que o Deus que ele representava, Yahvé, era um Deus mais poderoso que o do outro povo, Baal. Então, é nesse momento que ele prova para eles: olha, vocês têm que seguir aquilo que os seus pais ensinaram, o ensinamento que vem desde Moisés, do Deus único, do Deus que deu os 10 mandamentos, e não ficar indo atrás dessas outras divindades. Só que Elias tinha um lado ainda que não era uma maturidade espiritual muito grande ainda. Ele incitou o povo dele a se voltar contra esses sacerdotes e levou eles à morte. E as pessoas ali naquela turma enfurecida atacaram os sacerdotes de Baal, e o que que fizeram para matá-los? Cortaram as gargantas deles. Em alguns casos, cortaram a cabeça deles. Então Elias, numa grande tarefa de instruir, de guiar o povo, ele acaba fazendo o quê? Incentivando as pessoas a cometerem um ato de violência extrema. Porque não importa a crença que alguém tenha, nós não temos direito sobre a vida de nenhum outro ser humano. Nós não temos. Nós não podemos matar ninguém porque ele acredita em outras coisas. E Elias, ele não tinha entendido muito bem isso. Ele, com a sua fala, com o seu comando sobre o povo, leva esses homens à morte. Não é ele diretamente, mas ele desencadeia pelas suas palavras, que foram muito agressivas e que mostraram que aqueles homens não representavam divindade nenhuma. Só que ele não era um espírito maldoso, vamos dizer assim. Ele tem novas oportunidades. Não temos conhecimento das vidas que ele viveu entre Elias e João Batista. Ele deve ter passado por muitas expiações. Ele deve ter passado por muitos sofrimentos, por muitas dificuldades nessa ação de desencadear a morte de outras pessoas. O texto bíblico, ele exagera um pouco, fala que era em torno de 500 os sacerdotes de Baal. Mas, talvez não seja tudo isso, mas que fosse um único homem que tivesse sido morto pela sua palavra, ele se tornaria responsável por aquilo. Porque é isso que acontece. Nós sempre somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Seja a nossa ação direta ou aquilo que nós influenciamos alguém fazer. E ele vai, muitos séculos depois, passar por uma prova muito parecida a que ele fez esses homens passarem naquele tempo que ele ficou conhecido como Elias. Ele também exercendo o papel de alguém que defende uma ideia que precisa vingar. João Batista, né? Outrora conhecido como Elias, mas na época de Jesus, conhecido então como João Batista, ele vai então, na sua tarefa de despertar a consciência do povo, fazendo eles se arrependerem dos seus erros, incentivando essas pessoas a terem uma nova vida, e reconhecendo e preparando para Jesus o início da sua missão, ele vai sofrer aquele mesmo processo que ele tinha feito outros sofrerem no passado. Elias, agora João Batista, também vai, na defesa da verdade, passar pelo sofrimento que ele fez outras pessoas passarem há 900 anos aproximadamente. Porque ele também vai ter a sua morte decretada e ela vai ser executada na forma de cortar a sua cabeça. Então nós vemos que há um paralelo entre a vida dessas duas pessoas. Não só porque Jesus confirmou que era Elias reencarnado, mas são duas pessoas que têm uma personalidade muito parecida. Uma forma muito firme de se posicionar, de criticar as coisas. Uma personalidade que não tinha meias palavras, dizia o que pensava e influenciava as pessoas com a sua palavra. E João Batista foi alguém que incomodou profundamente Herodes na época, desencadeou a fúria dele e ele se volta contra João Batista. E ali então nós temos demonstrado nessa história então a confirmação de que existe a tal lei da reencarnação e a lei da ação e reação. Aquilo que eu crio numa vida, eu desencadeio na atual. Aquilo que eu cometi de erro no passado, está refletindo hoje na minha vida. Observe que Jesus, ele age de maneira diferente. Em duas épocas diferentes, ou duas situações diferentes, ele fala de reencarnação. Com Nicodemos, de uma forma bem velada, de uma forma simbólica, porque ele era um homem de letras capaz de interpretar aquilo que Jesus está falando. Com os discípulos, com o povo, Jesus trata diretamente do fato. Jesus confirma, Elias veio sim. Elias é João Batista reencarnado. E ainda Jesus mostra isso, que há um paralelo entre as duas vidas. O que você fez numa, acontece com você na outra. E hoje, nós vivemos, todos nós, como resultado dessas vidas passadas. Muitas vezes a gente para pensar assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso hoje? Por que eu estou vivendo essa experiência hoje? Por que eu tenho essa situação na minha vida? Tem pessoas que até pensam em desistir da vida por causa do seu sofrimento. Pensam em abandonar a família, pensam em fugir das responsabilidades assumidas. Tem gente que pensa em se matar. E tem gente que busca e consegue mesmo a morte como forma de fugir dos seus problemas. Soubessem eles todos, todos nós tivéssemos mais certezas sobre isso que nós estamos falando hoje, nós não abandonaríamos nenhum dos nossos compromissos, nenhuma das nossas responsabilidades, porque nós vamos reconhecer isso. Hoje, o que nós estamos vivendo é o resultado dessas outras vidas. As escolhas que nós fizemos no passado, elas determinaram a nossa vida atual. E aí alguém poderia ficar assim desanimado, pensar, então não tem como fugir, né? Na verdade, tem uma alternativa, sim. Tem a única alternativa para nós superarmos esse ciclo de, numa vida, receber como resultado o desequilíbrio que nós desencadeamos no passado. A alternativa de fazer o certo hoje, de acertar hoje. E o acertar hoje, ele vai depender essencialmente da nossa força de vontade, de não desanimar, de não abandonar os nossos compromissos, de não abrir mão das responsabilidades que nós assumimos perante a vida, de honrarmos os compromissos que nós temos perante as pessoas, perante a vida, de atender a cada um dos nossos deveres com todo o amor, com toda a boa vontade que nós formos capazes. Essa é a única forma de a gente se libertar desses vínculos que nós trazemos com as vidas passadas. E se nós nos esforçarmos um pouco mais e fizermos, além da nossa obrigação, fizermos também o bem para aqueles que necessitam, e os que necessitam são todas as pessoas, do mais pobre ao mais rico, o mundo só tem necessitados. Não existe um ser humano na Terra que não seja uma alma necessitada. Ah não, mas a gente tem o Papa Francisco, ele é um espírito de muito boa vontade, mas ele é um espírito de evolução também, ele também tem as suas necessidades. Ah, mas tem um homem mais rico do mundo, ouviram falar aí da notícia aí? Que 62 pessoas têm metade das riquezas da Terra, são delas? 62 pessoas em mais de 7 bilhões e 200 milhões detêm metade de toda a riqueza da humanidade. Eles também são necessitados. Como assim? Eles podem ter muito materialmente, mas se não souberem conduzir esses bens materiais, eles podem vir profundamente devedores nas vidas futuras. Se o Papa Francisco ele não for íntegro na execução do seu papel de comandante dos nossos irmãos católicos, ele pode vir com compromissos no futuro. E quantos hoje não estão vivendo atualmente vidas muito difíceis, muito sofridas, porque foram homens muito ricos, foram mulheres poderosas, e no passado existiram mulheres poderosas também, porque muita rainha tinha muito mais poder que o rei. Foram religiosos que tinham grande influência sobre nações inteiras, e pelas suas ações muitas vezes conduziram mal as pessoas, e hoje nascem com pesados compromissos. Às vezes eles estão revestidos, protegidos, às vezes numa vida de aparente insignificância, de uma pessoa muito ignorante, muito embrutecida, às vezes com limitações intelectuais. Mas nós não sabemos que muitas vezes por trás de uma vida tão limitada existem almas que se comprometeram muito perante a lei divina, cometeram muitos erros. Nem todos são dessa natureza. Muitas vezes são espíritos até muito evoluídos, muito sábios, que pedem vidas muito simples para poder ajudar determinadas pessoas. Por isso que não nos cabe sair julgando ninguém por aí. Ah, esse aqui hoje vive essa vida material difícil porque ele foi muito rico e esbanjador. Talvez não. Talvez ele foi alguém que usou bem a sua riqueza no passado, mas porque ele precisa ajudar pessoas que elas sim necessitam dessa experiência, ele pede para vir uma vida muito limitada. Então não vamos julgar ninguém, mas tem uma pessoa que nós podemos julgar no seu passado. Somos nós mesmos. Nós temos total liberdade e temos o dever de julgar a nós mesmos. E nós temos como saber o tipo de pessoa que nós já fomos no passado, sondando os nossos pensamentos mais íntimos, os nossos desejos mais profundos, aquilo que eu sou capaz de me imaginar fazendo, aquilo que eu sou capaz de me imaginar vivendo. Existe uma grande possibilidade de eu já ter sido aquilo, e que hoje vem a tendência, a vontade. Então, se tem coisas que eu não tenho coragem de dizer sobre mim mesmo para ninguém, é sinal que isso daí mostra a natureza de espírito que nós somos, mostra na nossa essência. Às vezes ela se revela nos nossos conflitos. Nós somos muito bons, muito pacíficos, enquanto tudo corre bem para nós. Mas vem uma dificuldade maior na vida e o nosso caráter verdadeiro aflora. Por exemplo, quando nós passamos por provas muito difíceis e nós abandonamos as pessoas naquela prova e fugimos daquele compromisso. Ali revelou o nosso caráter real de criaturas covardes. Então nós podemos e devemos analisar quem nós somos. Mas até para nós temos que usar a compaixão. Nos perdoar por sermos o que somos. Aceitar o que nós somos, mas não para se acomodar. Não para estacionar, mas para tomar uma resolução. Bom, eu tenho uma inclinação para o mal. Eu tenho uma inclinação para o vício. Eu tenho uma inclinação para a imperfeição. Mas eu já sou consciente de que eu vim nessa vida para evoluir, para vencer. É sinal que Deus me deu uma oportunidade. É sinal que Deus me deu mais uma chance. Então eu vou usar essa chance como? Fazendo o bem. Vivendo o bem. Fazendo a caridade. Tem gente que tem preconceito com a palavra caridade. Acha que caridade é dar esmola. Caridade é tudo de bom que você fizer. Desde dar água a um animal sedento na rua, que está abandonado, acolhê-lo, encaminhá-lo para uma adoção, cuidar de uma árvore, ajudar uma família necessitada, trazer um quilo de alimento para doar a cesta básica que é montada no centro, contribuir com um dinheirinho para ajudar uma instituição que precisa. Tudo isso é caridade. Esquecer aquela palavra ríspida do marido em casa, isso é caridade. Ser tolerante com seus pais é caridade. Desculpar tantas faltas que nós vamos ouvindo. Não censurar aquela modelo que está num caminho, num comportamento equivocado, errado, que aparece a história dela na televisão. Isso é caridade. Ser humano é caridade. Ter compaixão, ajudar sempre que possível é caridade. Ajudar alguém a trocar um pneu na rua é caridade. Se nós vivenciarmos isso constantemente em nossa vida, nós estaremos exercendo nela a grande oportunidade de reverter muitas coisas que nós fizemos de errado no passado. Se a gente se revestir, apesar de sabermos quem nós somos, com todas as imperfeições que nós temos, mas se nós nos revestirmos dessa ideia que nós estamos aqui na Terra para fazer o bem o tempo todo, nós teremos condições de mudar muito das provas, das expiações que nós teremos a enfrentar. E Jesus falou disso também quando ele falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Ele estava falando de reencarnação também. Que pecado se uma pessoa pode passar alguns anos da sua vida sem ter cometido erros? De que multidão de pecados é esse que um jovem que compreendeu o Evangelho com 10 anos de idade resolve a praticar o amor, a vivenciar o amor? Que pecado ele pode ter? Muitos vão pensar, ah, é um pecado lá original, porque ele é descendente de Adão e Eva. Isso é uma outra história, foi um equívoco, um engano do mundo cristão que adotou essa crença dos judeus. De que pecado Jesus estava falando? Das nossas vidas passadas, dos erros que nós cometemos. Então, se hoje a gente se esforçar, se hoje a gente se dedicar no bem, se hoje a gente vivenciar mais compaixão em nossas relações, nós estaremos apagando muito desse erro do passado. Porque a gente só passa na vida atual as consequências dos erros que nós criamos, não é para pagar dívidas perante Deus, não é para sofrer na pele o mal que causamos para o outro, porque Deus é amor, Deus é bondade. Ele não faz a gente passar pelo mesmo sofrimento que outros passaram porque nós fizemos, para nos castigar, para nos punir. Ele permite que nós experimentemos aquilo que nós criamos para as outras pessoas, para que a gente sinta que aquilo não é bom para ninguém, nem para aquela pessoa, nem para você. Mas se você for capaz de desenvolver essa compreensão antes de passar pelo sofrimento, você já não necessita mais dele. Porque prova, expiação, a gente passa por elas porque precisa. Se não precisar, não passa. Por isso que os Espíritos falam tanto para a gente amar e perdoar mais. Eles falam tanto para a gente exercer a caridade. Porque eles já sabem que é a forma de nós melhorarmos a nossa vida, tanto a presente quanto a futura, e melhorar a vida passada também. Porque se eu já aprendi a amar o meu próximo, e eu tenho compaixão e me solidarizo a ele, eu não preciso passar por todo o sofrimento que eu já desencadeei no passado. Tem pessoas que, quando falamos sobre isso, e elas cometeram grandes erros agora, elas ficam com muito medo. Elas têm medo de terem que passar por sofrimentos grandes que elas causaram hoje. Como que nós lidamos com esse medo? Temos que nos conscientizar disso. Se nós não temos consciência ainda clara dos nossos erros e muitas coisas que nós às vezes fazemos, foi meio que de forma inconsequente, sem reflexão, prejudicamos pessoas muitas vezes sem a intenção, nós não seremos tão culpados quanto passaremos a ser a partir de hoje. Porque hoje todos temos esse conhecimento. Hoje todos nós sabemos que nós não podemos ferir ninguém. Então, se passarmos a ferir alguém, aí sim a nossa responsabilidade é maior. Então, se nós cometemos erros no passado, quando não tínhamos muito esclarecimento, nós responderemos por eles, mas não será tanto quanto a partir de hoje. Mas se nós já tínhamos esse conhecimento, como fazer para reverter as consequências? É fazendo o bem. E como eu já disse, fazer o bem é em todo momento da nossa vida. Todos nós temos algo para fazer pelo outro. Ah, mas anterior, eu sou tão pobrezinho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Não. Não existe ser pobre perante Deus quando se tem amor no coração. Não existe pessoa que é incapaz de fazer o bem. As pessoas incapazes de fazer o bem são aquelas que acreditam que o bem não é delas, que não faz parte da vida delas. Mas isso é porque elas assumiram essa atitude perante a vida, de que são incapazes de fazer o bem. Mesmo que nós tenhamos muitas imperfeições, mesmo que nós sejamos pessoas que erramos todos os dias e nos arrependemos todos os dias, continuemos fazendo o bem. É muito comum o espírita, às vezes, ele entrar numa onda de desânimo, e ele, ao reconhecer um monte de situações que ele vem criando, de erros, de equívoco, ele queria abandonar o trabalho, queria desistir de alguma coisa. E aí ele pensa assim: ah, eu não sou digno de fazer essas coisas, eu não sou digno de vir lá na frente falar do Evangelho, porque eu sou cheio de erros, cheio de imperfeições. Mas somos nós os mais necessitados de fazer o bem. Então não abandonemos nenhuma oportunidade de fazer o bem, porque será ao realizar o bem que nós estaremos melhorando a nossa condição espiritual. E todos, por mais errados que possam ter sido em suas vidas, por mais erros que possam ter cometido, por mais erros que irão cometer amanhã e depois, insistam no bem, perseverem no bem. Talvez você tenha discutido gravemente em casa antes de vir para cá, e se sinta abatido, cansado, às vezes não consegue nem sintonizar com a reunião, mas ainda assim, insista. Ao voltar para casa, peça desculpa, se reconcilie, peça perdão, guarde o seu orgulho, não permita que ele controle as suas palavras, a sua ação, tenha humildade, e você estará no processo de realizar o bem, porque quando nós também buscamos a paz com outra pessoa, também é caridade para ela e para nós mesmos. Também a oportunidade de fazer uma nova vida futura e uma nova vida dentro dessa vida mesmo. Então veja, todos nós somos riquíssimos em possibilidades. Sabe por quê? Nós somos perfectíveis. Nós fomos criados por Deus para sermos perfeitos. Ah, mas peraí, isso não bate com o ensinamento de Jesus. Bate sim. Jesus disse para os discípulos uma vez assim: vós sois deuses. Mas eles eram cheios de imperfeições. Como assim eles eram deuses? Jesus estava falando desse potencial divino que todo ser humano tem de ser melhor, de dar o seu melhor. Nós somos perfectíveis. Nós não somos seres prontos, acabados, mas podemos ainda nos sentir nas mãos de Deus, em elaboração. Essa vida aqui é apenas uma etapa muito curta dessa grande jornada de evolução que nós estamos cumprindo. Por isso que nós não podemos desanimar, paralisar, nos iludir com as condições da vida. Porque às vezes a vida nos oferece muito entretenimento, muito conforto, muita facilidade material, e a gente acha que está tudo bom. Não. Quando a nossa vida é muito favorável a nós, é um sinal de Deus que nós temos que fazer mais. É um sinal de Deus que nós temos que trabalhar mais pelo nosso engrandecimento e pelo engrandecimento da humanidade. Se eu tenho cultura, significa que eu tenho que trabalhar para que essa cultura chegue às outras pessoas. Se eu tenho dinheiro, significa que eu tenho que usar esse dinheiro para gerar o progresso para outras pessoas, além da minha família. Se eu tenho influência, eu tenho que usar essa influência para gerar o bem para outras pessoas, além de mim mesmo e da minha família. Então, se a vida hoje nos mostra alguma situação muito confortável, é um sinal que nós temos que fazer mais no bem, trabalhar mais pelo bem. E assim nós estaremos construindo existências futuras que serão luminosas, serão vidas espetaculares. E não vai ser só na outra reencarnação, não, gente. Dessa mesma nós teremos resultados muito positivos. É que hoje nós não conseguimos ver. Mas todo o bem que nós semeamos, toda ação positiva que nós criamos nesta vida, é ela que já vem moldando a nossa existência atual. Quantos sofrimentos eram para já estar passando, mas não passamos ainda por acréscimo da misericórdia divina, que nos é acrescentado mais em nossa vida. Então, fazer o bem é um excelente negócio para o espírito. É uma oportunidade extraordinária. É a forma como nós temos de transformar as nossas reencarnações em etapas que nós vamos evoluir cada vez mais, até que um dia nós estaremos num estágio de vida que nós não temos nem como descrever hoje, mas que certamente será de uma felicidade, de uma alegria que nós já sentimos que é possível, que está ao nosso alcance. Muitas pessoas pensam nisso. Queria ser mais feliz. Faça o bem e você se sentirá mais feliz. Essa vida, esse anseio por algo a mais, é justamente isso. É quando o espírito, ele não está evoluindo tanto quanto ele pode nesta vida. Se quisermos acertar mesmo em nossas orações, peçamos a Deus que ele nos mostre esse caminho. Ele nos mostra como nós podemos transformar a nossa vida numa sementeira de amor, de caridade, de fraternidade. E tenho certeza que Ele irá nos mostrar. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, que o Mestre possa nos inspirar sempre o bem e o amor que Ele nos ensinou. Muito obrigado a todos.